Ai, ai. Todo mundo aberto? Todo mundo com o Audacity aberto? E, com o Audacity aberto, sim. Sim, pois é isso que eu quis dizer. Gravando. Aí, oh, alô, peraí. alô, alô. Pô, você tem que falar prepara aí, senão Ah, não é? rola. Não, eu não tava na janela do Audacity aqui não, hein. Então tá, vamos lá, Ih, show. rapaz, Todo agora vá. Eu perguntei Vara, todo mundo, peraí, eu sei caralho. que o Nilson foi o único que gravou lá. Tá, É, bora. foi verdade. Para, exclui. O Team Blue sempre faz um, dois, três gravando, Não, dessa vez de repente nunca gravando. faço isso. Não sei de onde tu Ele tirou dois, atrop... três Não, gravando. agora ele atropelou vocês dois. Eu Não, sempre pergunto. ele dá uma avisadinha só, mas ele fala gravando direto, não Não. faz mais contagem. Nunca fiz contagem quando é pra Gente, já. deixa eu. Ô, Spider, me ajuda a te ajudar. Ah, tá. Desculpa aí, Edu. Eu não peguei. Desculpa, meu amigo, desculpa. Vamos lá. Todo mundo pronto? Pronto. Yep. Um, dois, três, gravando. Mas é um pulha mesmo, né? Mas é um pulha. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui junto comigo no box hoje, ele, Eduardo Filhote. Então, galera, é isso aí, né? Tirando o óleo da máquina, trocando o disco do freio, regulando a embreagem e acelerando o pedal. Bora lá! Uia! olha aí. Junto aqui conosco no Pit Stop, ele, Nilson Lopes. Sai da frente que eu já tô de quinta, meu. Vou atropelar um. Caraca. Lá direto da cabine, lá passando as instruções dele. Ricardo Spider. Salve, habitantes. Estamos aqui novamente. E hoje temos aí um pensamento estatístico, que é pra você refletir, né, e prestar muita atenção às pessoas à sua volta. Que é o seguinte. Lá vem. Estudos mostram que uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. Portanto, fique de olho em três dos seus amigos aí. Se eles parecerem normais, o retardado é você mesmo. Ainda bem que o Neilson tá aqui e ele não é normal. Então nós três... Aliás, não né? Falta... Não sei não, hein? Não sei, é... É eu que demoro a captar as coisas. É, não sei. Eu tenho três amigos aqui. Eu, com dois deles, no mínimo, não são normais. Então eu tô tranquilo. Mas eu acho que no nosso caso, tipo, a estatística não vale, entendeu? Ah, não vale? Acho que não. Ok. Porque senão não tem ninguém normal, né? Exatamente. É a regra. Só é a exceção doido. Que confirma a regra. É. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, vocês estão sempre sabendo, né? Porque aquele Zé Ruela lá do Team Blue fica botando spoilers aí no Facebook e no Telegram, né? Aliás, pra quem quiser saber, né? Toda sexta-feira tem spoiler do episódio lá no grupo do Telegram e no grupo do Facebook, olha aí, né? Se não é a baianeta e gosta de levar spoiler, só entrar aí nesses grupos. Nós vamos falar hoje sobre os jogos de corridas, né? Os joguinhos de carrinho, como a gente dizia na nossa época, né? Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertstudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado aí o recadinho da Desert Studio, nós também temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você também quer fazer parte da escuderia mais poderosa da podosfera, junte-se ao Facebook do MachineCast, lá no facebook.com/MachineCast, ou então você pode fazer parte da equipe, né, ajudar a gente a fazer muita tretagem e largar de cara lá nos spoilers dos episódios lá que o Team Blue sempre libera antes lá no nosso grupo no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você já é meio lento, tipo Rubinho Barrichello, e usa rede social que ninguém dá bola, você pode twittar a gente lá no Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você acelera em games de corrida e quer trocar uma ideia ou jogar aí online com os machines, você pode curtir o nosso perfil lá da Alvanista. Você pode fazer parte lá no arroba MachineCast. E se o seu negócio é tacar míssil, jogar casco, jogar poder, jogar fora da pista, explodir o carro, detonar o adversário, o seu negócio é fazer parte do grupo do Telegram, que a gente deixa o link aí na descrição, porque lá a corrida é pra quem treta mais. Então junte-se a gente lá, que lá a treta é quente. Puta que rapaz, pariu. Rapaz, foi tanta referência que parecia a Gil quando viu o Nemesis, velho. Chegou tremendo, ó, rui, corre, maluco. Nossa, a referência da referência. Na referência. Eu levei um susto, eu pensei que o Edu falasse, você gosta de tudo isso, então você devia estar preso mesmo. Ou jogando. Ou jogando, né? Ou jogando, boa. Bom, pessoal, não esquecendo aí daquela nossa famosa indicação aí, se você gosta do trabalho do MachineCast, se você achou algum episódio legal e bacana, faça aquela indicação para quem você conhece, indique aí pro seu amigo, pro seu cônjuge, pro seu filho, enfim, para todo mundo à sua volta. E aquela indicação especial hoje, aquela nossa indicação profissional, vai hoje pro mecânico. Que é aquele profissional que tá lá pra arrumar teu carro, tua moto, e ele sempre fica ali na oficina. Como ele fica ali na oficina, ele sempre tá ouvindo alguma coisa. Então, sugere lá pra ele o MachineCast, em vez de ele ficar ouvindo aquelas músicas miseráveis de ruim, na rádio sabe Deus do que lá, indica o podcast pra ele aí, quem sabe ele não acha divertido e faz até um desconto pra você no concerto. Olha só. olha aí. Então, dado aí os nossos recadinhos e aí e as indicações do Spider, vamos nos preparar para começar a falar de jogos de corrida, certo? Então, vamos... Caraca. Vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e vamos começar a falar aqui dos joguinhos de corrida. Mas antes eu queria saber aqui dos meus nobres amigos corredores aqui. Hoje em dia, quem tem jogado jogos de corrida, tanto simulador, arcade ou alguma coisa parecida? Eu vou dizer pra vocês, o último jogo que eu joguei de corrida foi o Forza Horizons, né? O do Xbox 360. E só. Joguei um pouquinho só, isso que é muito bom. Esse foi o último jogo que eu joguei também, é um dos melhores jogos do Xbox, tá, cara? Muito bom. É, muito bom. Cara, mesmo. Eu joguei um Forza de Xbox One na casa do amigo meu, só que eu não sei qual que é o Forza. É, mas deve ser o 6. Deve ser o 5 ou o 6. É um lá que você vai criando os eventos, aí tal, tipo assim, você chega no lugar, você é tipo um chefe de competições. Aí você chega no lugar, você cria o evento, então, aí Horizon começa a corrida. 2, então. É o Horizon 2, eu acho. É. Aí. O jogo é bem bacana, velho. Difícil. É muito bacana. Muito bacana. Ele lembra bastante o... Bom, não vou falar porque pode ser que esteja no meio do programa, então vou pular. Mas depois eu comento lá se ninguém falar. Eu faço uma menção honrosa. E tu, Spider? Então, eu tenho o que eu joguei mais recentemente, talvez não tão recentemente, foi no passado aí, que foi o Need for Speed que saiu pro PS4. Que eu comprei, inclusive, no lançamento do PS4. Já tem aqui, sei lá, quanto tempo faz que o PS4 saiu já? Mais de ano e meio? 4 anos. Sei lá, tudo isso? Não. 2013? Sei lá, não é tudo isso já? Tudo isso? É, sim, 2013 saiu. Vou olhar aqui agora até. É, então acho que foi o Need for Speed aí que eu joguei mais seriamente, assim. Depois eu só costumo jogar os jogos antigos de corrida mesmo. Novo, assim, foi o primeiro Need for Speed. Na verdade, demora sair um jogo muito bom de carro igual antigamente, né, cara? É, isso é verdade, Nilson, você falou tudo. É realmente difícil de sair um jogo bom, assim, realmente. PlayStation 4, 15 de novembro de 2013, ô Spider. Então, é isso aí. Foi o último que eu joguei, assim, mais sério dos novos, assim. Legal, legal. Bom, dá pro pessoal, o pessoal percebe aí que hoje em dia jogos de corrida não... Pelo menos pra gente, né, da velha guarda aí, não atrai tanto, assim, não é... Não, puta, eu ia dizer outro, eu ia falar, eu ia referenciar outro jogo aqui, mas eu vou botar na minha lista. Hein, Marcos, se fosse FPS aqui, tinha 1 milhão pra falar, né? Ah, pois então, pois é. E hoje em dia é FPS, a modinha. Pois e, é. E FPS e MOBA. E Dota, né? E MOBA, MOBA, isso, MOBA. Isso. Fazer o quê, né? Malditos chineses. Certo, pessoal, então vamos começar a falar de jogo bom, né? Vamos falar de joguinho bom, porque é de 32 pra trás. Sempre tem, gente, né, cara? Tu com menos de 19 que tá ouvindo aí. Cara, vai assistir Peppa Pig. Caraca, sim mesmo. Tô brincando. Fica aí ouvindo aí que tu vai ouvir o que é jogo bom, né? Essas Nutella de hoje em dia aí. Mas enfim. Então, vamos começar aqui com uma rodada de joguinhos que a gente escolheu aí, ninguém sabe, os joguinhos são secretos de cada um, provavelmente a gente conhece, mas a gente não quer dizer porque a gente quer surpresa, porque o legal é a surpresa de lembrar daquele jogo, porque o meu jogo pode não estar na lista do Edu, pode não estar na lista do Spider, com certeza vai estar na lista do Nils, né? Mas então vamos lá, vamos aqui, eu vou fazer um sorteio honesto aqui. Lá, ó, rodei os dados aqui. Oh, puta merda, olha só, cara. Que beleza, cara. Olha só, adivinha quem saiu primeiro? Você, Spider. Olha, como eu sou honesto, eu poderia dizer que fui eu que saí primeiro. Eu poderia dizer que fui eu que saí primeiro, mas como eu sou honesto, eu vou dizer quem saiu primeiro. Foi o Spider! Óbvio, né? Óbvio, né? Essa veio de marcha ré. Olha... Não veio de marcha ré, não. Eita! Não veio, não. Eita! Que isso? Então, veja só. Vou escolher um jogo aí que eu... Fácil aí, é o jogo que eu mais joguei na vida aí de corrida. Jogo até hoje, eu sei lá quantos anos o jogo tem, mas eu jogo até hoje, de vez em quando, assim, eu coloco só pra jogar um pouco, que é F-Zero do Super Nintendo. Não tá na minha lista. Joguinho 3 por 1 real. O F-Zero é um jogo legal, mas o que eu acho mais massa nele são a trilha, né, cara? A música dele é muito massa, cara. Pá, a trilha é sensacional, cara. Ele é aquele jogo que tem muito pouca pista, né, cara? É, ele tem... Né, cada liga aí tem 5 pistas, então são 15 pistas, se eu não me engano, no geral, assim. É porque também ele é daquele line-up do console, né, cara? Ele foi um dos primeiros, se não... Não, ele é um ou dos primeiros jogos do Super Nintendo a sair. É, ele saiu junto ali com o Mario. Não, então, ele foi um dos primeiros jogos que saiu aí, né? Junto com o Super Nintendo aí, como já foi comentado. E... Putz, eu lembro como eu conheci F-Zero, e possivelmente muito ouvinte das antigas aí vai se identificar com isso, que foi numa matéria do Globo Repórter, que tava passando na TV, dos... Conheceu o F-Zero pela TV? Exatamente. Caraca. Exatamente. E mostrava, assim, o Mario, Pilotwings e F-Zero e mais alguma coisa, assim, sabe? Tipo os primeiros jogos do Super Nintendo. Já no final do mês que vem, deve chegar aos Estados Unidos a última geração de jogos da Nintendo. A grande vedete é o F-Zero. É mais um videogame de corrida de carro, mas desta vez com um realismo surpreendente. A tela tem um efeito tridimensional. A visão da pista é muito mais elaborada. E os carros fazem misérias na corrida. E mesmo quando o piloto falha, o visual continua sendo uma atração. O F-Zero está hoje na vanguarda dos videogames. E é o melhor exemplo da revolução que ocorre nessa área. Ninguém tem dúvida que, por mais avançado que seja, logo, logo, vai ser superado por alguma nova surpresa que ainda vem do Japão. Mas a grande revolução deste ano chama-se a viagem no tempo. Machine Cast. E quando eu vi esse jogo de corrida, com todos aqueles efeitos de Mode 7, que a gente adorava no Super Nintendo, eu fiquei alucinado, cara. Falei, caraca, que jogo massa, tipo, completamente revolucionário, assim, né? Do que a gente viu de diferente. E aí eu fiquei, cara, com vontade de jogar tremendo, assim, desde então. Não, F-Zero se enquadra naqueles jogos que não me chamam a atenção porque são jogos futuristas e espaciais e essas pataquadas todas, eu não gosto. Então, joguei, assim, pifiamente, assim, não faz meu gênero. Putz, Nilson, tu queria falar alguma coisa sobre o jogo, Nilson? Nilson, você tá aí? Tá no mudo? Não, eu tava tá falando aqui, eu tava falando com no mudo, af, agora que eu ouvi falar. Que merda. 20 anos de podcast e isso aí não acontece. É tenso. Eu tava falando que ele é o F-Zero é um jogo que pra mim não, nem fede nem cheira, é aquele jogo que não é supremo, mas também não é ruim, tem. Ele é um jogo pra mim é mediano, entendeu? Sim, sim. Edu, jogou F-Zero, Edu? Joguei, cara. Joguei até bastante. É um dos poucos jogos do estilinho, assim, correr por correr, que eu gostei de jogar. Sabe? Esses joguinhos assim... Do estilinho correr por correr. É tipo assim, que o objetivo é só você, tipo, chegar em primeiro. Você não tem nada além da corrida, saca? Igual outros jogos que você tem objetivos secundários nas corridas, ou... poderes e tal. Ah, sim. Entendi. Então, e ele eu gostava de jogar, cara, porque ele era muito psicodélico. Acho que era o jogo mais psicodélico do Super Nintendo, é o F-Zero. Ah, saquei. Lógico. Claro. É claro, aquele monte de luzes piscantes, né, você já ficava doidão já. Né? Então, e você pode, Doc Brown pode usar, inclusive, a trilha do F-Zero aí, fácil aí pro cast, porque qualquer música é bacana, como o Nilson falou aí, as músicas são realmente excelentes. Não, assim, as músicas, na moral, caraca, é massa demais, bicho. Olha e, só. E ele é um jogo muito rápido também, né, então a e velocidade... teve continuação dele, ou Spider-Man? Teve várias versões aí, teve, inclusive no próprio Super Nintendo tem uma versão 2 da F-Zero que só foi feito lá pro Satellaview, né? Isso mesmo. Pra quem? Pro Satellaview lá do Super Nintendo, que só rodava no Japão. Ah, ok. É um aparelho, Marcos, que baixava os jogos por satélite. Tá, que pariu, hein? É. Olha só. Pois é. Você pagava uma assinatura e baixava os jogos lá. Você tá achando que Xbox... Ah, pera aí, fi. Tá pensando o quê? O que tem o Xbox? Não, você tá achando que só Xbox PlayStation que abaixava antigamente o jogo? Desde não, mas quem abaixava. Começou com isso aí foi o Zeebo do Brasil. Não. Vocês estão enganados. Quem começou com isso lá atrás foi o Atari. Olha, caraca! É. Pois é. O Atari começou com isso lá atrás. Exatamente. Caraca. Enfim, mas isso aí é assunto pra outro cast, eu acho. Usava molde de um kbit. Era rápido que era uma beleza. Mas também a ROM tinha 6K, né? Então... Ah, então tá tranquilo. Tá bom. Mas tá é isso bom. Aí, minha escolha é F-Zero aí, um jogo que honestíssimo, mas olha, muito honesto pra jogar até hoje, cara. Quem gosta deve estar tendo orgasmos nostálgicos nesse momento. O jogo é muito bom, muito rápido, jogabilidade muito precisa. Diferentes pilotos, diferentes pistas, diferentes carros. E bem competitivo, assim, difícil, de certa forma difícil, assim. E a única coisa que eu tenho pra dizer, assim, de negativo do F-Zero, é que é um jogo que a gente, como jogo de corrida, muitas vezes a gente observou nos mais novos, assim, se você tá em primeiro e o cara tá em, e você tem outro competidor em segundo, o cara que tá em segundo, ele corre mais que você pra poder chegar, né? Então, pra quase dar todos, competitividade. Quase todos os jogos de corrida a gente tem isso hoje, mas em F-Zero isso é bem desonesto, assim. Tipo assim, você usa o nitro, faz uma volta perfeita, pode fazer tudo. Se você der duas batidas, o cara passa você, entendeu? Então, caraca. Isso é bem tenso, assim. É porque os carros correm 500, 600, 700 km por hora, né, cara? Exatamente. Se você pegar usar um nitro e passar em cima daquelas flechas de velocidade lá, você atingir acho que 900 por hora, uma coisa assim. Isso. Ok, ok. Então fica aí o jogo do Spyro F-Zero do Super NES. É isso, Spyro? É isso aí. É isso aí. Beleza, sucesso. Beleza. Então vamos para o próximo que saiu na lista aqui e é o nosso querido Edu. Cara, eu vou puxar lá clássico. Clássico. Porque acho que é o jogo de corrida que eu mais joguei na minha vida inteira, que é Super Mario Kart. Joguinho de corrida filé. Não, um joguinho da Nintendo aí, que foi lançado pro Super Nintendo, lá em 1992, e foi o grande pioneiro aí do estilo de jogos de você juntar uma franquia de sucesso, vários personagens e botar pra correr. Né? Depois teve vários outros segmentos aí que aproveitou essa deixa, mas Mario Kart é um clássico entre clássicos. E o que torna o jogo mais divertido é o fator troll do jogo. O jogo é muito troll. Saca? Principalmente você jogar ali multiplayer com um amigo. Você tá naquela disputa acirrada em primeiro lugar, na beira da linha de chegada, vê um casquinho vermelho vagabundo, pá! Te pega na traseira ali e você fica em quarto, quinto, depende da dificuldade que você estiver jogando. É muito massa, velho. Você jogar casquinha de banana, jogar casquinha de tartaruga, é muito divertido, cara. Os cenários que tu cai. Sim, cara, é muita coisa que o jogo tem pra te trollar, saca? Os cenários, pra quem não conhece, o jogo, os cenários são todos baseados no mundo do Mario também, né, Edu? Cara, o jogo todo é baseado no mundo do Mario, né, cara? Você vê referências em tudo quanto é canto. O Laquito, né, que é aquele que fica na nuvenzinha, é que segura o radar pra começar a corrida. E quando o você radar? Cai... É o... Sinal. Semáforo. Sinal. Isso, sinal. Segura okay. O sinal pra começar a corrida. Quando você cai fora do cenário, é ele que vai lá e te resgata pra você voltar pra corrida. Resgata e cobra, né, o miserável. Sempre tira umas moedinhas. Edu, poderes... Eu joguei esse jogo tanto, nossa. Nossa, rapaz. E tem uma história legal com esse jogo, cara, vocês não vão acreditar. O ano era exatamente 1996, era verão de 96. E um primo meu tava morando lá em Carandaí com a gente, ele ficou 6 meses morando com a gente lá, pra poder fazer um estudo que tava tendo lá na cidade tal. E eu tava, nessa época lá, tava com 12 anos, e eu tinha o Super Nintendo. Aí rolou uma treta, ele conseguiu comprar um cartucho do Mario Kart original, com caixinha, com tudo. Na época ele pagou R$30. Comprou barato até. Aí, beleza, a gente já era viciadaço em Mario Kart. Já era o jogo que a gente... Quando eu ia pra São João, a gente ia na locadora pra pegar e tudo. Já até contei em outro cast essa história da gente buscar o jogo na locadora e tal. E a gente tava lá e tudo. E teve um dia a gente brincando no terreiro, assim. Na época, minha mãe era meio mão de ferro. Então eu só podia ligar o videogame no final de semana. Dia de semana eu não podia. Então a gente tava brincando no terreiro. Eu era... detestava futebol e ele era muito fã de futebol. Então, a gente brincava de vez em quando com aquelas bolinhas miniatura, não é aquelas dentes de leite, não, aquelas pequenas, menorzinha. E a gente brincando com a bolinha assim e tudo, aí ele pegou o vidro do nada e falou assim, ó, se você me fizer 3 gols em meia hora, eu te dou o Mario Kart. Caraca! Aí eu falei, ah, você tá zoando, não sei o quê, você tá falando isso, mas você não vai dar nada. Aí falou, guri, eu tenho tanta certeza que você não consegue que eu tô falando sério. Aqui, ó, já te entrego o jogo de uma vez. Se você conseguir fazer os 3, você só não me devolve. Velho, eu suei. Mas não é que eu consegui fazer os 3 gols nele. Caraca! Caramba! Ganhei o... Foi a única vez que eu ganhei uma aposta com ele, mas foi o presente mais digno que eu já ganhei também. Que massa, cara. Quer dizer que o Edu encarnou o Ronaldinho Gaúcho. Olha só. Que nada, ele tem uma certa semelhança, só tirar a barba, né? Não sou dentuço não, viado. Não é dentuço e viado, tu falou? Não, eu não sou dentuço não, viado. O Edu deve ter encarado o Mega Man Soccer lá, deve ter mandado uns chutes especiais lá. No, e pior que foi mais ou menos isso, velho. Porque meu primo é muito troll. Então a gente jogando e tudo, cada errinho que eu fazia, cada coisa que eu não ficava, ele ficava, ah, não sei o que, ficava me zoando, ficava me colocando uns apelidos. Aí ele ficava me chamando de pinguim, de gorilinha. Então eu fazia um negócio, errava lá, gorilinha, gorilinha, não consegue chutar não, gorilinha. Nossa, eu ia ficando invocado, velho. E todos os 3 gols que eu fiz foi na apelação, que os negócios, pá, você chuta o chão, mas chuta a bola junto, tá ligado? Caraca. Cara, mas e ele não, nossa, quis apostar de novo pra pegar de volta? Quis, só que aí eu corri igual um malandro, rapaz. Aí ele virou, não sei o que, agora eu não tô dando nada, não sei o que. Eu falei, peguei o cartucho, saí correndo, falei, não vou apostar nada não, eu já ganhei, agora é meu. Bem isso. Pô, pouco tempo agora teve um negócio do McDonald's, né, teve os carrinhos do Mario Kart, não foi? Cara, foi, velho. E, putz, eu me senti tão criança e lembrei tanto do jogo. No caso, os carrinhos são referentes às versões do jogo Mario Kart 8. Sim, né? Não importa, né? Mas, cara, é Mario Kart. Eu não me segurei, não. Eu fui lá e comprei todos. Eu nem sabia disso, cara. Nossa. Que droga, pai, perdi, né? Essa. Perdeu. Caramba. Muito legal. Oh, esse Mario Kart, esse Mario Kart também eu joguei muito, igual o Neilson aí. Eu sabia que tinha, só não tinha o... o dinheiro pra ir buscar, né? Esse Mario Kart, a minha história com o Mario Kart é que assim, eu tinha um vizinho, um amigo meu, o grande Gil Caveira, hein? E, cara, ele comprou, ganhou o Super Nintendo e tinha Mario Kart lá. Cara, a gente jogava, tipo, sei lá, dia sim, dia não, final de semana. Vivia se quebrando, cara, enquanto a gente não chegou no final das 150 lá... É, tirando o primeiro em todas as corridas lá, a gente não sossegou, cara. Olha, então, Mario Kart é jogo nível da carrinho não, mas da carrinho não, é. E tinha o modo batalha, né? Que o modo batalha também, sim, era bem legal também. Era bem legal. Nossa, trollice pura. Eu vou te falar que é pior do que futebol, que nego até se matava na locadora. Se mata? Mario Você Kart. Falou bem. Falou se bem, matava na locadora por causa de Mario Kart, cara, na moral. Esse é outro jogo também que as músicas são bem bacanas. Eu gosto das músicas do Mario Kart, então... Sim, muito legal. Tem umas músicas bem legais. Nostalgia pura do Wii. Nossa, cara, e como, velho? Esse jogo é fenomenal. Fenomenal. Até não sei se já não falamos do Mario Kart, mas... Agora já foi. Tinha um amigo meu só falava assim, caramba, você só joga Mario Kart, joga outra coisa, não? Do Mario Kart a gente não falou não, mas a gente falando das histórias da infância lá e tudo, eu contei a história de quando eu fui alugar o Mario Kart. Ah, legal. Então tá. Então, é isso aí, Edu. É isso aí, Team Blue. Nostalgia pura. Então vamos para o próximo jogo aqui e agora eu vou falar do jogo. E o jogo é um dos que eu mais joguei na minha vida, que eu mais tive rivalidade com um amigo e é um dos jogos mais clássicos de corrida que existe para o Super NES, que é o grandíssimo e nostálgico Top Gear. Aí sim, hein? Já vi a música, na hora que o Team Blue falou, e a música começou a tocar na minha cabeça aqui. Logotipo da Kenko rolando. Ai, ai, ai, eu sinto o Nilson chorando agora. Cara, não sei como é que esse jogo não fez sucesso lá fora, né, cara? É só aqui no Brasil, né, bicho? Inimaginável. Pois é, né? Diz que é só no Brasil que essa porra faz sucesso, né? Sim, lá fora não vendeu não. Inclusive você acha preço de banana no eBay, novinha os cartuchos, cara. Olha só. Bom pra gente, então. Mas, cara, gente, assim, Top Gear era um joguinho na época de Super Nintendo. Eu conheci esse jogo jogando na época que eu vendia a verdura. Entrei na locadora, tinha um carinha jogando Top Gear e eu me surpreendi na época, porque me lembrou o único jogo de corrida que eu tinha visto até então, né, que era o Enduro. Só que num nível extreme, supremo, master, mais do que Enduro, né? Não, eu tô falando Enduro porque nós já falamos de Enduro, então não vamos comentar sobre Enduro hoje nesse programa. É, deixa pro Edu, na mão do Enduro dele. I love you. Puta que pariu. Caraca. Então, cara, eu fiquei fascinado com o jogo, então eu jogava direto. Eu tinha uma rivalidade com um amigo que era suprema e nós tínhamos sempre que jogar com o mesmo carrinho, porque, né, todo mundo lembra que tinha aquela disparidade dos carrinhos por causa que um corria mais rápido, mas gastava mais combustível e assim sucessivamente. Então, quando a gente jogava de dois, a gente jogava sempre com o mesmo carrinho pra equilibrar as forças. E era muito legal, muito legal. Nossa, eu lembro assim de madrugadas jogando assim Top Gear, cara. Sem falar da trilha sonora, que é fantástica, né? Todas as músicas, os cenários, tem aqueles cenários que são legais e tem aqueles que são legais, mas são fodidos de difícil, assim, que tu dá uma rachada, se tu não fizer direitinho, tu tá ferrado, tu já errou e fica puto da cara. É, nesse negócio dos cenários legais, tinha um detalhe que as músicas também sincronizavam com as entradas, né? Tipo, sim, pegava um take diferente do cenário, às vezes era noite e ficava dia, acompanhando a música, era bem massa isso. É, o Spider acabou de responder o que eu ia perguntar. Se no Top Gear tinha esse negócio já de passagem de dia pra noite, noite pra dia e tal. Tinha sim. Tinha, olha, inclusive uma das fases mais clássicas, a gente começa na madrugada e vai amanhecendo, assim. Sim. Legal. É um dos primeiros jogos que faz isso, é a Top Gear. Não, o Enduro já tinha isso. Eu falei um dos primeiros. Falei. Sim, mas o Enduro já fazia isso muito antes, então não é... É. Top Gear já tinha passado, já. Já, aliás, já foi bem mais pra frente. Fazia com a... o Atari fazia com perfeição, né? A mágoa. Oh, mas pra te pensar, né? Que o primeiro jogo de corrida que existiu, tu tinha troca de estação, troca de turno no jogo, porra. Você passava um zilhão de carro e ainda tava ia pra Marte e não zerava. Mas enfim, enfim. Top Gear era muito legal, cara. Qual carrinho que vocês gostavam, cara? Eu gostava mais do azul, mas geralmente se jogava mais com o branco. Eu jogava mais com o branco sempre, cara. Porque era economia na lata, né? Sim. Então era isso. Senão, tinha fase que não precisava entrar no pit, então só por ir já achava bacana. Pois é. Edu? Eu acho que eu jogava com o vermelho. Não tenho muita certeza, cara. Eu joguei muito com um vermelho? Top Gear. Caraca, um vermelho era... mais consumista, mais... É, mas não, era é mais roxo, bonito. É o roxo, eu acho. Não, é não, o não, vermelho, vermelho mesmo. É o vermelho, é o vermelho que né? gastava mais. Mas ele o roxo é era o que andava mais rápido, mas demorava a embalar, né? Ô, Edu, você falou aí que não jogou muito Top Gear? Uhum. Não, caraca. É psicodélico, né, cara? Então... Não, é porque o Top Gear é daquele estilo que eu falei, né, cara? Você só compete, você só corre. Você não tem nada diferente pra você fazer. Porra! Tipo, você corre e usa nitro. Você não tem... Sabe, como não, cara? E desviar das placas Save the Trees no Rio? Era mas um desafio. Sim, mas é porque eu tava muito naquele negócio Mario Kart, tá ligado? Aquele estilo Mario Kart de jogo de corrida, de você trollar o adversário. Entendi, você tipo... Você espera sempre uma coisa a mais do que só correr. Exatamente. Entendi. Sabe? Ai, o jogo que é só jogo, corrida, entendi. Assim, tipo uns jogos mais novos, assim, igual os Forza, Need for Speed, que é só, jogar... tipo, só o corrida, não me agrada tanto, saca? Entendi. Jogar jogo de turno é super interessante. E muito, mano. E muito, cara. Eu bota daí 2 segundos e já tô no quinto sono. Estratégia, do grego estratégia, do inglês strategy. Caraca, okay, sono aqui. Do português, merda. E assim, quando eu comecei a jogar Top Gear, o foda era quando chegava no Brasil. A pista do Brasil, puta que pariu. Era a primeira, assim, que às vezes tu tinha que entrar com o branquinho no pit stop. Raramente tu conseguia passar, assim, quando os caras te batiam, tava passando na linha, chegava sem gasolina, vinha os outros te batiam e te jogavam lá na frente. Era muito legal, cara. É, aí, era mesmo. E só os fortes que zerou no profissional. Sim. Ah, olha aí, maluco. Eu também zerei no profissional. E você falou aí desse negócio de empurrar. Quantas vezes você não tava jogando de dois, acabava a gasolina e você não o tinha esperança que o teu amigo viesse e te desse um encontrão pra você chegar? É, o cara te dava um encontrão por trás, Edu gosta, tô ligado. I love pá! Eita porra! Tem uma curiosidade. Agora cabe até o salsa e merengue, Maria. Vai. Fala, pai. Ah, não, tem outra curiosidade aí. Vocês lembram que nesse jogo aí tinha um bug, né? Meio famoso, assim, que você podia chegar em primeiro e segundo. Sim. Sim, ou terceiro, assim, no caso não é primeiro e segundo, tu pega a posição que tu tá, mais a seguinte. É, exatamente. Então, e ganha o ponto dobrado, tipo, primeiro e segundo, você pega os pontos do primeiro e do segundo? Exato. Isso. Exatamente. Pensa num tu batia, tu pegava e batia com o carro num dos postes da linha de chegada. Isso. Tinha que estar bem e aí rápido, tu pegava a posição que tu tá, mais a seguinte. Eu jogava Top Gear subiano. Eu jogava Top Gear. Lelelelelelelelele. Igual um doido eu jogava Top Gear subiando as músicas. As trilhas são tão clássicas, eu escuto elas até hoje, cara. Tem no celular, inclusive. Não enjoo de escutar. É muito foda. Muito é foda. Mesmo. É, sim, sim. Ah, muito eu tive como toca de celular. Várias vezes. E as frasezinhas que os caras falam de dentro do carro, com bate nos outros, passa, bem lembrado. Let's go, eu não lembro todas, não. Eu lembro que era... Tinha uma vez que um amigo meu, eu lembro disso como se fosse hoje. A gente tava jogando de dois, daí o cara fez uma sequência de balãozinhos, assim, que a primeira era assim, are you blind? Né? Aí o segundo balãozinho, what the heck? E o terceiro era de raiva, assim, sabe? Tipo, foi uma combinação, assim, os três seguidos, assim. Eu falei, caraca, esse cara tá muito revoltado. A gente deu risada. Muito bom. Olha só. E hoje é tão triste, pra, a prova que o Spider falou, né, sobre o Top Gear, o Nils falou sobre o Top Gear fazer tanto sucesso no exterior, é que se tu botar Top Gear no Google, o que ele te mostra é o programa Top Gear. É, né? É o programa. Um programa de automóveis e coisas. É uma bosta. Exatamente. Você tem que forçar a jogo, pesquisa. Tem que forçar. É, e o jogo fica na pesquisa de game, né? Top Gear Game. Se tu botar Top Gear Super NES, essas coisas. Enfim, né? Pra mim, o melhor jogo é o 1. Né? Teve a continuação, teve o 2 e o 3, 3000 no caso, né, que é futurista, apesar de ser um jogo futurista, o pessoal sabe que eu não gosto de jogo futurista, eu curti o 3, mas o 2 pra mim é uma merda tremenda. Caraca, Tim Blue, pelo amor de Deus. Já não acho, cara. Eu simplesmente detesto Top Gear 2. Detesto com todas as minhas forças. Você é doido, você é maluco. Eu tenho o 3000 original aqui, inclusive. Olha só que legal. E é legal. Estranho você não gostar do 2, Tim Blue, porque o 2 realmente foi uma mudança de paradigma, assim, em vários aspectos, mas eu gosto do 2, nossa. Inclusive, eu joguei com os meus amigos na praia ano retrasado, se eu não me engano, a gente colocou lá. Jogo o 1, assim, jogo o 3 e o 2 eu destruo, quebro, jogo fora. Cara, eu não jogo, é uma bosta tremenda. Detesto o 2, eu detesto. Simplesmente detesto. Neilson, vamos fazer uma live eu e você de 2 aí só pro Tim Blue. Ó, inclusive eu fiz uma análise da trilogia do Top Gear já tem um tempo já. Tá lá no canal se vocês quiserem ver. Olha aí. Boa. Já link no post. Link no post. Bom, então vamos dar seguimento aqui para fechar, né? Aí a nossa primeira rodada. Neilson, fala aí, Neilson, qual o teu joguinho de corrida? Bom, eu vou simplesmente chutar o balde. Eita, porra! Ih, já sei o que vem aí, hein? Eu vou falar do Rock'n'Roll Racing, maluco. Aê! Porra, mano! Eu tava tatuado na cara dele que ele ia falar disso. Porra, eu ia falar dele, só que, tipo assim, ele foi lançado depois do Mario Kart, eu falei, vou falar do Mario Kart primeiro, se ninguém falar, eu falo dele. Simplesmente depois do Mario Kart, é um dos jogos mais divertidos jogar em multiplayer quanto sozinho, cara. Porque o jogo não é só corrida, é devastação, igual o... Só que ele é mais sádico do que o Mario Kart, né, cara? Enquanto o Mario Kart é fofinho, né, você só roda na pista, perde moedinha e tal, é mais cômico. O Rock'n'Roll Racing, não, ele é mais sádico, o carro explode, o locutor fica o tempo todo falando. E, cara, que coisa genial eles terem colocado o Larry Huffman pra fazer a dublagem das frases ali do jogo. É um toque que, tipo, nossa, é sensacional no jogo. Inclusive, quando a gente, na época de locador, a gente jogava isso muito, cara. Tanto ele quanto o Mario Kart também, né? E o Rock'n'Roll Race, na locadora, tinha um multitap. A gente jogava com 4 caras, era uma bagunça. Você não sabia nem da onde vinha míssil, velho. Você fala, cara, é outro jogo da carrinho, não, mano. Sabe o que a gente costumava fazer? Tipo assim, a gente esperava o cara dar largada, aí que você sabe, quem é o mais fominha de sair na frente, que se ferra, né? Aí na hora que o cara saía na frente, levava um zilhão de míssil no rabo, velho. Caraca. Era massa demais. Fora que as trilhas sonoras, Black Sabbath, Deep Purple... Que mais? Steppenwolf. O nome já entrega, né? Steppenwolf, só música massa e a música, aquela música sintetizada em 16 bits, cara. Louco demais, velho. Tá louco. Oi, como é que vocês quando vocês jogavam de dois com a galera aí, vocês combinavam que um não podia atacar no outro ou vocês saíam descendo a Mas linha? Mas o Nilson era... jogava de quatro. Não. O Nilson jogava de quatro. Não, aqui era cada um por si e se mata. Não tinha esse negócio, não. É, não era leite com pera, não, filho. Não, era não, tudo. Pois é. A gente jogava meio combinado, assim. Então, tipo... Se você pudesse evitar, você não atacava o outro, não. Que graça tem, o jogo é de destruição, Ricardo. Eu sei, cara, mas é que era nós versus o computador, entendeu? Então, tipo, foda-se o computador, mata qualquer um. Em vez da gente gastar munição com a gente gastava munição no computador, pra daí a gente poder chegar na frente, entendeu? É, o Spider... A gente jogava o modo livre, aí valia tudo o tempo inteiro. Quando a gente ia jogando o modo história, você tem que fazer uma determinada pontuação pra você avançar de fase. É, então era nesse modo que eu jogava, entendeu? A gente fazia combinação assim, de até conseguir a pontuação, a gente evitava o ataque. Conseguiu a pontuação, é quem fizer mais dinheiro na corrida. Aí sim. O Spider é daquele cara que joga GTA e não atropela ninguém e dirige certinho. Dirige certinho no lugar, só pode. Para no sinal, aí, essas coisas. É. Bom, a minha experiência com Rock'n'Roll Racing, eu acho que vocês já devem imaginar, né, cara? Um troço que a música é muito importante ali na formação do jogo, já te ferra, né? Dropei, não gosto, futurista. Gosto pela questão de destruição, joguei muito pouco o Rock'n'Roll Racing, mas é um jogo muito famoso e eu sei da importância que ele tem pra esse gênero de jogos aí, inclusive... Muito bem, provavelmente, um dos jogos que eu mais gosto, que é Twisted Metal, né? Que não se enquadra nesse jogo, nessa linha de jogos que a gente tá falando aqui. Se baseou, com certeza, em Rock'n'Roll Racing, né? Então... Desconecta ele aí, Nils. Pera aí, Marcos. Deixa eu te dar um Eternal Ban. Então vamos continuar o cast aqui agora, nós três aqui no comando, já que o time foi expulso da chamada. Beleza, então agora vamos dar início à segunda rodada, agora de trás pra frente, Neilson começa. Olha só, rapaz, tô dois seguidos, Rapaz, agora eu vou falar... Neilson fez o cheat do Top Gear lá e emplacou duas posições seguidas. Pegou o quarto e o quinto. Agora eu vou falar de um jogo não tão muito conhecido, ele não é muito conhecido, só pra quem jogou o console mesmo. Mas ele é um jogo maravilhoso, cara. Que saiu pro Dreamcast. O nome do jogo é Metropolis Street Racer. Eu joguei. Ele é um jogo, cara, que você fala, esse jogo não tá rodando no Dreamcast, cara. Você olha até hoje o gráfico do jogo, porque ele foi ambientado nas cidades reais de Paris, da Europa, dos Estados Unidos. Tem aquela cidade... Cara, esse jogo passou por mim, hein? Aquela cidade que tem nos Estados Unidos, que tem um monte de morro, esqueci agora. São Francisco? Isso, tem São Francisco e os prédios, as casas é tudo igual e o jogo tem hora real, a hora do jogo é a hora real. Por exemplo, se você tá jogando, 8 horas agora, no lugar onde que você tá nos Estados Unidos e tá de noite, lá no jogo vai estar de noite, entendeu? Fala, caraca, era sinistra a parada aí. E tinha negócio do tempo também, não tem? Se tivesse chovendo, também tava chovendo. Falei, caramba, velho, esse negócio é sinistro demais, velho. Porra. Eu joguei pouco esse jogo, Nilson, mas eu concordo com você. É um jogo bem legal mesmo, tá? E tá bem massa de jogar até hoje, inclusive. Ele pra você conseguir pegar e passar as pistas, não era só dar a volta dar a volta na corrida. Você tinha uns certos pontos que eram o nome chamado Cudos. Enquanto você não fazia essa quantidade de Cudos, você não conseguia passar a pista que você tava, cara. Aí você ia abrindo os carros também, e só carro esportivo. Só carro esportivo massa você abria. Quando você abria o Skyline GTR, meu amigo, você acabou o jogo, você passava tudo. Caraca. Que esse carro, ele é muito poderoso, cara. Esse carro, ele é muito forte. Em todos os jogos que ele tem, ele, cês, quando já... Opa, abriu o Skyline, já era, mano. Joguinho foda mesmo, porra. Deixa eu falar uma curiosidade. Esse jogo, é, ele ia ter continuação. Só que como o Dreamcast acabou, aí, o que eles fizeram? Eles mudaram o nome do jogo para Project Gotham e fizeram no primeiro Xbox. É, e o jogo, o conceito, tudo do jogo é o mesmo. Os gráficos uns pouco melhor no Xbox. Aí foi portado pro Xbox Caixote, que é o clássico, o primeiro Xbox. Sim, sim. Não saiu pro PlayStation 2. É, aí saiu... É, não, era exclusivo do Xbox. Aí saiu o Project Gotham 1 e 2... E depois saiu o 3 e o 4 pra 360. Porra, eu fico olhando as imagens aqui e fico, puta, Dreamcast foda, né, cara? Porra, não. Tem como não tem como o cara não se surpreender ao ver um jogo de Dreamcast. O Metropolis Street Race, você bota aí um jogo de hoje, vamos dizer assim, ele não perde tanto assim, cara, em gráfico. Porque o jogo tá muito bem feito, cara. O jogo tem o quê? Esse jogo tem 17 anos, cara. 17 pois anos. Pois é. Puta que pariu. Tá louco. E a jogabilidade redondinha. Jogo muito bem feito mesmo. Ah, Dreamcast, a jogabilidade desse jogo é perfeita, cara. É. Porque o Dreamcast tem aquele negócio do gatilho que você... Por exemplo, você encosta no... Ele acelera um pouquinho. Se você acelera... Sim. Se você bota um pouquinho mais pra baixo, ele vai acelerando devagarzinho do jeito que sim, você aperta que o botão, aí. Cara. É sinistro. Sim, sim. Foda, fala. Tá louco. Dreamcast é fantástico. Eu vou fazer o review desse jogo ainda, você vai ver. Faz lá. Faz boa, lá, Nilson. Boa. Então agora é minha vez de falar do joguinho, né? Caraca, cara. Puta que pariu. Tanto joguinho bom pra falar. Alguns eu vou ter que sacrificar aqui. Mas eu vou ter que fazer. Aí eu vou ter que falar dele. E o joguinho que eu vou falar é um joguinho de PlayStation, né? Que é uma versão de um jogo de Mega Drive. Que é o nosso querido Road Rush. Qual? Road Rash? Você tá falando? Isso. Ah, tá. Ah, tá. Road Rush, acho que aí o Nelson só pecou lá, Road Rush. É porque ele respirou. É porque ele respirou, não tem? Fez Rush! Road Rush! Road Rush, tinha a versão. Tinha versão pra Mega, mas a de PlayStation que era legal. Na verdade, tem as versões de Mega Drive, que é 1, 2 e 3. Ele primeiro saiu no 3DO, depois saiu pra Saturno e PlayStation, que é uma reinvenção do jogo, não tem, com os gráficos tipo Mortal Kombat, aqueles gráficos digitalizados. E tinha uns live action muito massa dos caras fazendo altas doideiras no jogo. Esse jogo eu tenho ele pro meu Saturno aqui, ó. Cara, esse jogo, o nome desse jogo deve significar alguma coisa muito foda, porque eu baixei a tela aqui e só deu um monte de pessoa com os ossos e as carnes aparecendo, tudo ralada. Puta que pariu. Não procurem Road Rash no Google. Caraca. Ah, mas acho que o Road Rash tá relacionado a acidente, ralação, falou, impacto, falou. Sabe? tá louco. Se eu não me engano, é isso. Puta merda. É, até porque no imagem jogo louca, os caras assim. Sapeca correntada, porretada. Isso. Não, chute. Os caras é psicopata. Não, e o barulho do taco, o barulho do pau que ele dá na cabeça do cara, ele tá na cabeça. Cara, o que eu mais gostava, assim, cara, a gente ficava um tempão correndo naquela rua com trânsito e coisa e tal, né? Pra quem não conhece, World Rash é um joguinho de moto, hein? Não é carro, é moto. Sim, é mas moto. É de corrida, né? De corrida qualquer sim, jeito. É corrida, é corrida, é corrida. Ninguém disse que era jogo de carro. Ninguém, até porque ninguém falou que era veículo, rock and roll, inclusive. Rock'n'Roll Racing, Rock'n'Roll Racing e F-Zero não é carro, só, né? Então, enfim. E o Mario Kart também, né? É kart. É kart. Mas enfim. Eu devia então... ter escolhido o Track Field. Droga. Olha aí. Então, cara, o cara ficava correndo ali, daqui a pouco, pá, batia num carro ou alguma coisa no meio do teu caminho e o cara voava assim, e saía rolando, depois vinha ele correndo pra pegar a moto e vinha alguém, passava por cima, ou batia e o cara voava mais longe. Cara, isso era muito engraçado quando acontecia algo assim. O jogo era muito divertido. Mas cara, quando acontecia isso, você ia pegar a moto e a polícia vem, você é preso. Bem na hora que tu. Bem na hora que tu vai pegar a moto e o policial encosta do teu lado e te prende. Que raiva, cara, que raiva. Era muito legal. Eu cara, gostava de pegar a corrente no Road Rash. Sim, pegar ficar a girando a corrente. Era uma beleza. E ficava girando a corrente. Esses jogos marcam porque ele não é só um jogo de corrida, é um jogo divertido, cara, de jogar, né? Sim. Além de chegar em primeiro, ter as melhores motos, mas também é porradaria. Esse acho que o Edu jogou, né, Edu? Bastante. Esse eu joguei, cara. Porque esse não era bastante, só corrida, né? Bastante não, é. Bastante eu não joguei não, porque na época eu não tinha acesso ao jogo, assim. Mas eu joguei a versão de 3DO uma vez, na casa de um... Porra, a versão desculpa, de 3DO. Desculpa aí. É, na verdade eu joguei na casa de um amigo meu quando eu fui pra São João, né, de férias. Um vizinho lá da casa da minha avó tinha um 3DO com... Tinha alguns jogos, né, tinha o Jurassic Park, Gex e tal. Sim. E tinha esse aí, o Road Rash. Ou e depois seja, eu joguei tinha um só pouco a versão Road de Rash, Play 1. Né? Antes de ter um Play 1, porque depois que eu tive um Play 1 o jogo desapareceu. Eu tô... Caraca! Roubaram o jogo na locadora e o cara não quis comprar o outro e ninguém na cidade tinha. Porra! Eu joguei algumas vezes a 3DO também, Edu. Porque tava nessa aí também. Tinha um colega meu que tinha 3DO e a gente se matava lá quando ia na casa dele. Ah, é, desculpa aí também, cara, seu rico. Era massa a versão. Era massa a versão do 3DO. Joguei 3DO na locadora. Joguei no 3DO. Eu joguei... acho que era a versão mais legal, era do 3DO. A primeira vez que eu joguei foi no Saturnão, velho. Ah. Massa também. A versão do Saturno é muito boa. Sim. Melhor que a de PlayStation. Chego, tô com a mão no peito aqui. Sega! Ai, ai, ai. E tinha o Road Rush 3D também, né, cara? Não era tão bom assim, mas também dava pra jogar. Ah, não. O 3D era horrível, cara. Não era muito bom, não gostava. Gostava do 2D, mas também dava pra se divertir com 3D. Parecia um caixote em cima de outro caixote, velho. Caraca. Pariu. É o 3D do começo, né? Da era, do início do 3D, fazer o quê, né? Era isso aí, era o que tinha pra agora. Mas enfim. Agora vamos ao próximo, que é o nosso querido Eduardo. Cara, então, depois de falar aí de um jogo, né, hiper famoso, super famoso e tal, todo mundo já conheceu, eu vou falar de um jogo mais obscuro, que eu conheci... Eita, pô, vai destragar por acaso, o cast, pô. Não, é uma franquia muito famosa. Só que eu creio que vocês não devem ter jogado. Te decide, caralho, ou é famoso ou não é famoso. Pois é, um franquia... obscuro famoso... É aquele jogo de nicho. Aquele jogo de nicho, saca? Ok. Vamos ver primeiro, depois a gente xinga. É Micro Machines. Não né? O Nossa, merda! Michael Martins é legal. Não é, cara? Que jogo, no mínimo, surreal, né, cara? Você jogar um videogame de carrinhos de controle remoto. Saca, velho? Só vou te falar uma coisa. Legal. 3 por 1 real. Sabia. Nossa. Bicho, melhor jogar bolinha com os caras sujos na rua. Não, cara. O jogo era divertidinho. Horrível. Muito legal, cara. Ô, Nilson, como é que pode, cara? Esse jogo tem eu como piloto aí, cara. Tem o Spider como piloto. Tem o Spider, justamente. Tem o Spider lá, cara. É por isso que era 3 por 1 real mesmo. Porra, cara, era o cenário era assim, era feito manualmente. Como é que eu vou explicar isso? Manufaturado. É como se uma pessoa fizesse o cenário e botasse os carrinhos ali, né, do a pista, no caso, né? Pô, é no chão. Mas a versão que ele é baseado na franquia. Você tá falando da versão do NES ou do SNES? Do NES, o original NES. Lá, isso, não, o original. Mas aí é mais 3 por 1 real ainda, entendeu? Oh. Quanta mágoa. Não é, cara, quanta dor no coração. Nem aquele pirulitinho que botava açúcar vale, maluco. Cara, mas era um jogo muito divertido, cara. O Spider de óculos. De óculos e topete ainda. Pega essa. Jaquetão pega, rapaz. Couro. E o pega-rapaz, o óculos de pega-rapaz. Não. E o legal do jogo é que o Edu... o cenário... Tem o Edu também ali, cara. Tem... Ah, mesmo, cara, tem eu, velho. É o Detro, uma coisa assim. Eu sou meio parecido com aquele Mike ali, não é? É, você é mais parecido com o Mike. O Edu não passa um jogo sem falar dos 3 por 1 real dele. Puta merda, bicho. Sempre meu tem, Deus, que, tem que vir, meu Deus. Né? Não, cara. Mas o jogo é legal, Su. O conceito das pistas do jogo. Você controla carrinhos de controle remoto. Então é tudo miniatura. Na verdade, são carrinhos, né? São veículos, né? São veículos, é. Porque você controla, além de carrinhos, tem outras coisas, né? Exatamente. Sim. Só que são todos de controle remoto, então é tudo em miniatura. Então a ideia é um micro cenário de corrida. Você tem um escritório, então você corre por cima de régua, por cima de cadernos, entre as mesas e coisa e tal. Você tem uma oficina, então tem o traçado riscado com giz, as ferramentas espalhadas, óleo no meio da mesa e tal. Você vai no meio de uma praia, então, né, tem aqueles negocinhos da areia. Na hora que você tá com as lanchas, é dentro de uma banheira. Então tem a espuma delimitando a parte que você pode correr e não. Cara, é bem surreal a ideia, assim, de você ver, saca, o cenário em miniatura, assim. Tipo, tem pra PC também, né, Edu? Cara, ele tem pra tudo quanto é plataforma. Tem pra Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, PC... Não, obrigado. Game Boy, acho que pra PlayStation, deixa eu ver aqui. Muito legal, cara. Roda até no dedo, se você botar ele assim, roda o jogo. O jogo era muito simples, é verdade. Mas ele no era PlayStation divertido. Era o Micro Machine V4, se não me engano, Edu, uma coisa assim. Então tinha pra PlayStation também. Nintendo 64. Eu acho que tem. Tinha Micro Machine pra PlayStation. Tinha até pro 2. Se tinha pro Nintendo 64, tinha pro PlayStation 2. Equivalente ao videogame mesmo. Tinha pro PS2 também, viu, Edu? Aí, o Micro Machine o Micro Machine V4 é o nome do jogo. Eu me lembro que eu joguei muito no PlayStation 2 o Micro Machine. É muito legal. Cara, me parece que na PSN tem. Eu não sei se na história aí da Microsoft se tem. Aham. Mas na PSN me parece que tem. É muito legal, cara. Muito legal. Podem ver que a gente até agora a gente deu preferência pra jogos assim, de corrida mesmo, só o meu e do Spider, eu acho que é o Top Gear e o F-Zero, né? Não, o do Nilson também. É. Um dos dois do Nilson também, né? Não, o meu também. Isso. É de corrida, só que com um veículo de controle. Não, assim, pois é. É que no caso os teus dois não é, o do Nilson um é. Aí o meu de moto também é, de bater. Enfim, tá ganhando por enquanto. Os que não são só correr por correr, que nem diz o Edu. Ah, sim. O que eu mais gostei é o seguinte, os personagens são os mesmos em todas as versões, viu? Tem o Spider em tudo. Olha aí, sim, não sabia disso. E a cada versão eles vão ficando mais velhos, né? Então, tipo assim, lá no primeirinho eles são crianças, aí depois eles já são mais jovenzinhos e tal. Nos mais novos eles já devem ser até adultos já, se bobear. Muito legal, Micro Machines é muito legal. E tem jogo, tem brinquedo também, né? Sim, é, na verdade ele é inspirado no brinquedo físico de verdade, saca? Transportaram a franquia Micro Machines Toys pra dentro do videogame. Existe até nos Estados Unidos competição desses Micro Machines e tal. Legal. Tem pra iPhone e Android, viu? Olha, velho, vou procurar aqui pra Android. Comprar um pro Nilson já. Manda pro Nilson. Não, presente. Mais. Não, isso aí é presente de graça, grego. Edu, hein? De graça, presente de grego eu não quero, não, meu. Pelo menos vai ser um jogo original pra você jogar, Nilson. Nossa! Ah, é assim, né? Pera aí. Segura essa maçã. Segura aí. Segura essa maçã não bichada dessa vez. É, vai jogar seu Zeldinha lá no Swift. É isso aí, Edu. É isso aí, Team Blue. Vale a pena, não é 3 por 1. Não é mesmo. É sim. Spider, pra encerrar, Spider. Bom, já falaram aí de vários dos meus clássicos também. Então eu vou escolher um jogo aqui que é um pouco mais... realmente obscuro, pouca gente conhece e é mais futurista, então acho que o Team Blue com certeza não jogou. E famoso? Não, cara, ele é obscuro mesmo. Ele é mais obscuro mesmo. Ele até tem uma franquia, mas ele é mais obscuro, assim, sabe? Pouca gente jogou. Ok. Que é okay. O San Francisco Rush 2049. Quem conhece, eu já sei. Não, eu já ouvi falar. É, eu conheço, mas é aquele jogo que eu olhar e fazia... É de então, Dreamcast? É, Dreamcast. Dropei. Dreamcast. Na verdade, ele saiu pra Dreamcast, depois teve versão... A versão talvez mais famosa é a de Nintendo 64, mas ele saiu arcade, Dreamcast, depois... Isso que eu ia comentar, se tem versão arcade dele, que eu acho que eu vi em arcade. Tem. Mas o problema da versão arcade é que... Ele é um jogo de corrida futurista, tá? Mas a versão arcade, ela só tem a opção de corrida. Então, o principal do jogo realmente é a versão de corrida. E eu gosto da parte de corrida. Por que eu tô falando isso? A versão de console, ela tinha outros modos de jogo. Então, quais eram os modos de jogo? Corrida, né? E competição em arenas e tudo mais. E nessas arenas... é que eu gostei mais do jogo e onde eu mais joguei, porque você escolhia um carro, né, e é tipo um modo batalha do Super Mario Kart. Então você tinha um carro, tinha as armas na arena, né, e aí você escolhia as armas e matava as outras pessoas, entendeu? Destruía as outras. Tinha pra Nintendo 64 esse jogo também, viu? Tinha também. Então... depois que a gente descobriu esse modo batalha, cara, a gente ficava alternando uma vez modo corrida, outra vez modo batalha. E o modo batalha era assim, tinha umas armas bem diferentes, assim. Então era canhão de plasma, era míssil teleguiado, era metralhadora, tinha mecanismos de defesa, tipo proteção, ficar invisível, né? E tinha uma parada que era assim, que era uma caixa de som gigante na tua... instalava assim em cima do carro e aí você gerava uma onda assim que explodia todo mundo em volta, sabe? E o legal é que esse jogo rolava jogar em 4 players, então a gente ia na casa do meu amigo e ficava jogando, cara, um tempão assim em 4 players, sabe? Tipo, sei lá quantas partidas seguidas assim. E a versão que era corrida era legal porque além de você poder jogar em 4 players correndo ali, o jogo te dava opções de usar atalhos. Então você podia fazer a pista normal, mas você podia fazer o esquema de atalhos também. Então você entrava num túnel, saía na curva seguinte, é, abria uma passagem secreta, quebrava o vidro, entrava para um lado, sabe? Tipo, você podia fazer vários caminhos alternativos. Alguns deles, se você fizesse com precisão, você ganhava bastante tempo, assim. Então, putz, joguei muito isso aí, cara, com meus amigos. Mas joguei, assim, demais. Então, é um jogo que, pra quem, se um dia se interessar aí, né, tinha no Dreamcast, saiu no PS2, numa forma de coletânea também, no Midway Arcade Treasures lá. Então, putz, cara, foi muito bacana. Mas a melhor versão é de Dreamcast. Disparado, Nilson. Disparado, a melhor versão é de Dreamcast. Sim, sem dúvida. É, mesmo eu não curtindo o jogo, a melhor versão é do Dreamcast. É. Sim, a gente já entendeu nisso. A gente entendeu. Então, assim, é um jogo obscuro, pouca gente conhece, mas a variedade de pistas gigante, a parte de arena, batalha também gigantesca, assim. E, putz, era muito legal. Depois que a gente descobriu como usar armas aleatórias na batalha, e foi descobrindo os atalhos nas corridas, cara, era assim... Nego entrando nos atalhos e a gente torcendo pra ele quebrar a cara, entendeu? Pra gente poder passar ele. E aí legal, porque você vai comprando motor, vai melhorando o teu carro também. Tipo, conforme você vai andando, você vai desbloqueando as coisas. Então, tipo, você pode pegar um pneu melhor, um motor melhor. Você pode fazer manobras com o carro conforme você vai... pulando mais alto, né, dependendo, tipo, como é em São Francisco, tem umas ladeiras enormes, então tem hora que você dá uns pulos bem grandes mesmo, então você pode fazer manobras. Clássico de todos os jogos em São Francisco. Exatamente, né? Então você pode fazer manobras com o teu carro, ele tem uma pequena asa, assim, e aí é um pouco de viagem, assim, mas ele abre uma asa que permite você girar o carro, virar de ponta cabeça, esse tipo de coisa, assim. Então a dificuldade era você manobrar o carro, fazer uma acrobacia e cair com o carro perfeitinho pra poder continuar a corrida, né? Normalmente era meio difícil fazer isso, porque se você inventasse muita moda, você acabava se arrebentando, né? Era muito divertido, assim, então, tipo, só quem jogou, assim, se um dia quem quiser tiver uma oportunidade, jogue, porque é muito legal mesmo. Ele não parece um jogo legal, ele é igual o Nilson falou, assim, você olha assim, você pensa, ele parece um jogo bem normal. Os melhores jogos são assim. Eu joguei, aqueles, cara, as pessoas, é aquele jogo que as pessoas não dão três por um real, mas aí tu vai jogar. Não, eu joguei, é isso que eu tô falando, eu joguei o jogo, só que tipo, eu não acho o jogo ruim, eu só não curti o jogo, entendeu? Você jogou o modo batalha, Nilson? Sim, joguei o modo normal lá de corrida, passar a fase e o modo de batalha. Não é um jogo que me chamou tanta atenção assim, não tem? Eu não achei ele ruim, mas também não... Ficou um jogo que eu falei bem assim, né? Dá pra jogar, entendeu? Ele pra você aí, Tim Blue, eu acho ele superior a Twisted Metal, inclusive. Porque... A jogabilidade dele é muito boa e ele é muito simples, assim, ele é bem objetivo no que ele se propõe a fazer, sabe? Bom, mas aí depende de Twisted Metal, né? Porque pra mim só um Twisted Metal é bom, o resto é meia boca. É. Aí tu vai querer comparar ano, gráfico, com jogabilidade do mesmo ano desse jogo aí eu já nem sei te dizer, porque não dou bola pro resto. Só gosto do Twisted Metal 2. Entendi. É, mas é isso aí, galera. Esse é o Rush 2049 aí. Pô, começou tão Rush bem. Rush São Francisco, né? Começou tão bem, velho. Por isso que eu falei, jogo é obscuro, então. Do Edu, eu até esperava, mas de você não. Olha só. Não, cara, que fia da puta. Toma essa aí, Edu. Toma aí, devolvo. Acho que a gente falou de jogos fantásticos, todos nós aí, né? Falamos de jogos fantásticos ao seu gosto. Se o pessoal tava esperando aí algum jogo do seu agrado, deixa nos comentários aí os jogos que gostava, né? Um último comentáriozinho aqui de Blue, pra encerrar. Uma coisa importante aí pra vocês aí, o compositor das músicas desse jogo é o mesmo do Top Gear 1, só pra vocês saberem. Oh, tá que pariu. Então tem o seu valor. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tem o seu valor. Desculpa cortar, Itimo, mas a informação era importante. Não, sim. Deve sempre dar as informações. Ele cortou porque era importante, entendeu, né? É. Certo, pessoal, então estamos terminando aqui de falar dos nossos joguinhos de corridas, né? Nem todos aí são puramente corrida, eu acho que 100% não, mas ganhou aí com uma larga vantagem os joguinhos de corrida com sacanagem. Onde a gente tem que sacanear o coleguinha do lado, né? Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Então chegou a hora de, né, parar no pit stop, dar uma freada. Aí, Edu, já tô com o Micro Machines instalado aqui, é só jogar. Né, cara? Então depois aqui, que acaba a gravação, jogar um joguinho de corrida pra continuar no clima. E, cara, teve muito bom joguinho filé, apesar da opinião 3 por 1 real do Neilson aí, mas é dispensável. Dispensável é a tua opinião. Nossa. A opinião. Eita! Eita! Nossa. Foi da... Não sabe brincar, desce do play. Chora, Rubim. Rapaz, aqui é assim, é um tapa, toma uma voadora. É só sobre o jogo. Mas então é isso aí, gente. Ficamos aí, valeu todo mundo. Um beijo, um queijo e até a próxima. Certo, Neilson. Agora estou parando aqui no meu, na minha, como é que fala, na minha borracharia para trocar o pneu que pocou. É, vamos aí ficar aí com esses. É claro, a gente queria falar de outros jogos, muito mais. Eu também queria falar, mas como para não queimar mais pauta, como diz o Team Blue. A gente ficou aí só com esses jogos 3 por 1 real aí, mesmo. Caraca. Tá, merda. Esses jogos 3 por 1 real, olha é só. É zoeira. Alguns tá são, vendo, outros cara. Não. Alguns são, outros é, não. Eu concordo. O do Edu era mesmo. É. Tchau, galera. Até mais. Certo, Neilson. Spider! Bom, então se você não jogou nenhum desses jogos aí até agora nessa altura do Championship, então se mate. Ou melhor, vá lá, jogue e depois se mate pra recuperar tua dignidade. É isso aí. Hein? Hein? Championship Super Grampi ainda, cara. É isso aí. Valeu, galera. Okay. Falou. Certo, Spider. Bom, pessoal, então vamos terminando aqui mais uma viagem no tempo, né? Agora, hoje, nós usamos o DeLorean, olha só. Fizemos uma corridinha com o DeLorean. Certo, então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, digam os jogos, façam a sua lista de jogos aí que vocês jogaram, joguinhos de corrida aí, né? Daquele da Carrinho Não Mar, né? Vai ter gente querendo matar a gente porque não falou de uns jogos aí, tô ligado. Sim, mas faz parte, mas sempre tem a segunda temporada, ou né? Terceira, então, por aí vai. Observem aí os feeds aí e fiquem de olho, ok? Então, vamos terminando por aqui. E eu queria fazer uma pergunta pro Spider. Spider. Lá vem. Será? Spider. Spider. Que vai ter off top? Eu vou descrever como é que eu tô nessa hora. Eu tô aqui com a cabeça apoiada na mesa aqui. De triste que eu tô. Sabe como? É isso. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Tá doido, velho? Quanto ódio no coração, Neilson. Fica jogando o Mickey de chave na mão aí, que isso que dá, velho. Mickey de chave? É, quero ver ele pescar essa referência. Demorou, ele joga o jogo e não sabe qual que é. Mickey de chave, tô pensando qual que é o Mickey de chave. É um jogo de RPG que o cara tem uma chave, que aí usa espada como uma chave. Ah, pô. Ah, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Até, ó, até nisso, o cara gosta do jogo e não demora é, mil anos é pra pensar qual chave. Jogo que é. Tu falou errado, Mickey de chave. Tu diga não, que é Mickey mas chaveiro. Eu, pô, se eu... Não, mas pera aí, se eu botasse a maçã na mão dele, ele ia comer, pô. Não, é porque eu tô pensando aqui, pô, ele tá falando do Land of Illusion, que tem as chavinhas, mas, pô, o Neilson gosta do jogo, ele não ia falar mal do Land. Olá, amigos. Olá, Spider. Olha aí, Edu, fala que o Spider vai aparecer agora, fala na cara dele. Ô, Spider, não falei nada disso, você conhece Team Blue, né? Conheço. Conheço, inclusive, há muito tempo já. Quando eu conhecer pessoalmente, eu vou conhecer melhor ainda. Tô ruim, velho. O cara tristão aqui que não vai gravar. Quem? O... Eu já tinha chamado, vagabundo. Não, eu não chamei. Eu perguntei assim, se às 8h15 eu precisar, tu grava? Ele disse que sim. Ah, sim. Ô, louco, fui descartado para eu nem sei o quê. Abraço, Floyd. Era o Floyd? Off, vai ficar no, nos off-topics. Então vamos lá. Levou o strike antes de entrada. Que isso? Caraca. Aí ele respondeu, eu falei assim... Obrigado, cara, não vai precisar, o cara teleportou aqui, eu falei pra ele, né, ele veio assim, ah, esses viajantes do tempo. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.